Ninguém me faz tão bem como Deus, meu Deus. Ninguém me ama assim como Deus, meu Deus. Precioso és pra mim, meu Deus, meu Deus. Fiel tu és a mim, meu Deus, meu Deus. Preciso enxergar o que jamais se viu. Preciso escutar o que jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti. Preciso enxergar o que jamais se viu. Preciso escutar o que jamais se ouviu. Eu preciso mais de ti. Necessito mais de ti. Aleluia.